senti vontade em minha alma de ver Jesus. Senti vontade e fui andando pra ver Jesus. Fui perguntando, fui me informando, cadê Jesus? Me informaram, vai ser pregado em uma cruz. Saí correndo, igual a ele, não acho outro. Quando eu cheguei, Jesus estava morto. Saudade, saudade, saudade, eu senti de Jesus. Saudade, saudade, saudade, eu senti de Jesus. Passou o dia, eu tristonho a chorar. Segundo dia, eu não queria nem lembrar. Terceiro dia, eu escutei alguém dizer que Jesus Cristo, que estava morto, tornou viver. Saí correndo pra ver se via Emanuel. Quando eu cheguei, Jesus subiu ao céu. Saudade, saudade, saudade, eu senti de Jesus. Saudade, saudade, saudade, eu senti de Jesus.